incluído o seu próprio povo. Achamos que a guerra permanente dos Estados Unidos de América contra a humanidade, incluído o seu próprio povo, é o que define a situación presente e futura do mundo, da humanidade, para seu exterminio. Estamos certos de que as persoas de todo o planeta saberán organizar a derrota dos da fúria de Epstein, representantes de unha degenerada clase capitalista, que há que erradicar do mundo, desmantelar os seus estados e forzas armadas para a revolución socialista mundial e paz universal. Estamos a viver un contexto en que a canción do Seca Afonso, intitulada Un Homem Novo, ten unha actualidade e vixencia perfeita contra o colonialismo e o imperialismo. O Seca canta e defende as lutas de libertación da Namibia, da Angola, da Polisario, Zimbabue, e faz o apelo África toda, levántate. E nos acrescentamos Galiza toda, levántate, contra a exploración colonial e imperial a que está sometida a Galiza, particularmente na eólica, altri e moita outra cousa. E agora escutaremos a canción do Seca Afonso, Un Homem Novo, do álbum do Seca Afonso no Coliseum. Vamos a facer as manobras pertinentes para trocar de CD, se a conseguimos tirar o primeiro CD, e agora metemos o do Seca Afonso no Coliseum, que foi a data do concerto do Seca Afonso no Coliseum, a súa despedida, se quixer, dese povo, desa população que tanto o considerou, que tanto o amou, foi o 29 de xaneiro de 1983. 4 anos antes da súa morte, que foi en 23 de febreiro de 1987. E agora, con un bocadiño de sorte, poderemos escutar Un Homem Novo. Colonialismo non pasará, imperialismo non pasará. Fazenda faz país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Meio da mata, o homem novo não é terra, não é terra, não é terra. Na mídia quente vai despertando da areia ao mar. Agora ou nunca, não há que ir lá. Agora ou nunca, não há que ir lá. Foi em fevereiro, no dia 4, 61. Angola existe, povo há só um. Angola existe, povo há só um. Colonialismo não passará, só vai que unir. Angola nova, só vai que unir. Se novos donos querem pôr tronos no teu país, Dom Guerrilheiro faz um juiz. Dom Guerrilheiro faz um juiz. Oh, minha diz, não passará. Minha diz, não passará. Da Zimbábue, África toda, levanta-te. África toda, levanta-te. Se novos donos querem pôr tronos sobre o teu chão, por cada morto nasce o irmão. Por cada morto nasce o irmão. O aliatismo não passará. No programa anterior, falamos de un comunicado publicado en El Socialista en 30 de agosto de 1936, en que Ernesto Guerra Dacal, naquela altura Ernesto Pérez Guerra, aparece como un dos asinantes representando as xuventudes socialistas unificadas dentro das milicias populares galegas. Este comunicado é a resposta que as milicias populares galegas dan ao artigo en español de Cruz Salido na fronte asturiana, os círculos concéntricos do inimigo, por correio aéreo do noso redactor en Asturias, Cruz Salido. No conxunto do artigo pode ser comparada a información relativa ás franquistas Columna de León con a Columna Galega, da que resgatamos as liñas onde se condensa un fedorento racismo contra os galegos e a Galiza. Estas forzas de Luarca están formadas por soldados galegos. Escolléranos das aldeas, seleccionáranos de entre os máis ignorantes e torpes. Neles actúa mellor do que en neñun outro o mito pavoroso da obediencia. Moitos non saben castellano. É a máis auténtica e desgrasada carne de cañón. Conservan, porén, as características galaicas. E a cando senten un disparo sobre eles, ao escalar as montañas, deixanse rolar monte en baixo como se estiveren feridos. Quase nunca o están, mas finxen ben. O pior é que logo os chefes os obrigan a seguir pistola en mão, apaleándoos brutalmente, cando non os deixen deitados para sempre en cualquier matorral. Asín, intenta avanzar este dramático rebaño. As tropas galegas ten un generalísimo civil, e o bispo de Mondoñedo, que ven con a columna a cabeza de 30 magníficos abates galaicos. En Luarca, a matanza ordenada pelo piedoso báculo foi espantosa. E disparaban contra eles con unha dosura galega verdadeiramente enternecedora. Ernesto Guerra da Cal aparece facendo parte da representación das milicias populares galegas sob o nome de Ernesto Pérez Guerra, como representante das Xuventudes Unificadas, XOTU, que entendemos son as Xuventudes Socialistas Unificadas, a nova organización resultante da Unión en 26 de marzo de 1936 da Federación de Xuventudes Socialistas e da Unión de Xuventudes Comunistas, na cual ele estaría integrado desde porventura 1932 ou antes, segundo a militancia comunista que atribui o fillo Enrique Uselay. Neste comunicado, o pensamento político de Ernesto Guerra da Cal e Ernesto Pérez Guerra aparece nítido e proclamado xunto con o dos outros asinantes, dispostos a morrer, dispostos a morrer no combate contra o fascismo pela emancipación social e nacional da Galiza. 2. Dispostos ao combate mesmo a ser carne de cañón, como temos sido ao longo da nosa historia secular. 3. Enaltecen a metodoloxía insurreccional, non apenas de Benxamín Balboa, mas tamén a das dotazoes armadas para derrotar chefes facciosos e se facer con a escuadra para a República. 4. Destacan que o 40% dos combatentes da Serra que impediran o avanço faccioso sobre Madrid son galegos. 5. Combaten indignados a odiosa e direitista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. 6. Salientan a luta do campesinato galego quase sen armas nas montañas da Galiza. 7. Critican a total indefensión en que se teve o campesinato galego. 8. Renegan do ataque ás características galaicas, o ataque racista que sofren os galegos. Temos, pois, un Ernesto Pérez Guerra que proclama a revolución armada, a liberdade nacional da Galiza, o socialismo e o comunismo. A unidade nacional da Galiza e Portugal non é proclamada. Castelao, no capítulo 11 do libro segundo do Sempre en Galiza de Acal, critica con dureza os xerifaltes da República. Valía máis Ferrol que todo Asturias, e a inquina contra nós manifestada a través del socialista no artigo de Cruz Salido. A alegada rectificación da que fala Castelao e con longas explicasoes non está no publicado na nota da redacción, onde se acrescenta o racismo non apenas non recoñecendo, mas cualificando os representantes e as milicias populares galegas de susceptíveis que suspeitan intención, porque non há ofensa en unha expresión por desafortunada que for. Un extenso artigo con cerca de 30 liñas do racismo máis abxecto o reducen a unha expresión e o que Castelao describe como había en todos os republicanos españoles a consideración da Galiza como reaccionaria, continúa pasados máis de 80 anos. Continuamos o programa escutando agora a canción. Non é unha canción propiamente, son tres. Dixemos a canción número un, só que na número un están incluídas dúas instrumentais, a proa e balao do Mondego, e a terceira, o lindísimo fado de Coimbra intitulado Do Choupal até a Lama. Há un minuto de aplausos que mantemos porque consideramos que é a expresión de cariño popular para o Seca. Vai, pois, o número un do álbum do Seca Afonso. Thank you. Aplausos como expressão do cariño popular ao Seca Afonso. Deixamos máis unha vez os aplausos, porque este foi un concerto, este CD está gravado de un concerto en directo no Coliseu, no ano 1983, en xaneiro de 1983, cando xa o Seca Afonso xa estaba con a doenza do ela, muito avançada. Já estava isso. O seu último concerto. Continuamos então com a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Guerra da Cal reafirma-se em 1974 em carta dirigida a Manuel Rodríguez Lapa, datada em 22 de novembro. Sou um pobre homem de Quiroga. Homem público não sou, nem nunca o fui, nem nunca quero ser, pois não tenho vocação. Político também não sou, no sentido público e profissional da palavra, se entende. Sim, porém, um fanático íntimo e privado da liberdade com maiúscula, que quando foi necessário moralmente agir na ação em defesa da dignidade humana, não hesitei em entrar em combate com as armas na mão contra o fascismo franquista. Com a triste derrota, tive de me exilar e refazer a minha vida nos Estados Unidos de América, onde, como o meu amigo sabe, dediquei todos os meus humildes esforços a pregar o evangelho da cultura galaico-portuguesa in partibus infidelium. Considero-me, pois, um anónimo e velho lutador antifascista cuja ideologia não mudou um ponto durante todos estes anos, 1936-1974. Continuo onde estava em 1936, embora a vida, como é natural, com o acréscimo dos anos e da experiência, não tenha deixado de me causar desilusões sobre a aventura humana em todos os seus aspectos, inclusivamente os políticos. Mantenho-me ferrenhamente fiel à minha ideia, também exprimida por Valle Inclán, de que de realidades vive o homem, mas de sonhos sobrevive, como Don Quixote. Ernesto Guerra da Cal não renega do seu passado como combatente com as armas na mão contra o fascismo franquista, que se concretiza na denominada Frente de Toledo em Maqueda, Xerindonte e Torrijos, três povos entre Talavera de la Reina e Toledo. Ali foi enviado Ernesto Guerra da Cal, não sabemos se com fusil Mauser ou acompanhando outro que o levava. Não sabemos se tinha comando e a quem comandava. Não sabemos sequer onde é que combateu. Pensamos que em Maqueda, porque foi ali onde se deram os combates mais intensos. E a seguir, escutaremos uma outra canção do Seca Afonso, e a número 2, Senhora do Almurtão. chorado a mortar. A vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor da laranjeira, cheira a flor da laranjeira. Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha mudinha de riso, minha maçã camuesa, minha maçã camuesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Continuamos en Radio Filispín, libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, terra de Trasancos, en 102.4 frecuencia modulada, no programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. E continuamos con a súa vida e obra, falando do inimigo que Ernesto Guerra da Cal combate na fronte de Toledo. Tentamos saber con que inimigo se enfrentara Ernesto Guerra da Cal integrado no batallón das milicias populares galegas e recuamos ao ano de 1912, en que Francisco Franco Bahamonde, nacido en Ferrol e que utilizará o galego que sabía para se comunicar en portugués con Salazar, é destinado a Melilla no Reximento África número 68. Voluntario, ingresa en 1913 nas forzas regulares indígenas ao pouco tempo de se criaren como forza de choque con mercenarios mouros, entre aspas, para cometer todo tipo de atrocidades. En 1917, como comandante destinado en Oviedo, Franco dirixe a represión para acabar a greve xeral comezada en 10 de agosto dese ano, que en Asturias dura 20 días. A represión é brutal como no resto dos territorios onde houbera combates. Llanesa, dirixente mineiro asturiano, definiu a represión dirixida por Franco como orxía de violaxoes, pillasen, violencia e tortura. En 1919, Franco coñece Millán Astrai e con Luiados fundan a Lexión en 20 de xaneiro de 1920. Franco é o chefe da primeira bandeira. As tropas por ele treinadas e dirixidas caracterízanse pela brutalidade contra o inimigo vencido, asañamento, decapitación de prisioneiros mostrando as cabezas decepadas como trofeo. Franco pede licenza a Millán Astrain para fusilar e fusila un lexionario por negarse a comer e ordena desfilar o batallón perante o seu cadáver. En 1921, desastre de anual, 13.000 mortos nas tropas españolas producidos por Abdelkrim, que toma Melilla, axudado con as torpezas de Afonso XIII. Franco, con a lexión, é o primeiro en chegar a Melilla e as súas atrocidades chegan á península celebradas con entusiasmo por unha embrutecida populación. En xaneiro de 1922 continúa recuperando posicións perdidas. É tenente coronel en 8 de xuño de 1923. Golpe de Primo de Rivera en 13 de setembro de 1923. Franco, baixo palio, casa en Oviedo con Afonso XIII como padriño, que envía representante. continúa comandando a lexión e se manifesta contrario á retirada de Marrocos promovida por Primo de Rivera. En 7 de febreiro de 1925 é coronel. En 7 de setembro de 1925 desembarco de Al-Oseimas. Nese ano, os franceses derrotan e prenden Abdelkrim. En 3 de febreiro de 1926, Franco é general con 33 anos e un impresionante historial de atrocidades calculadas e con método, todas con coñecemento e alentadas por Afonso XIII. Uma das máis infames, o masiso bombardeamento da población con gases venenosos prohibidos pelo Tratado de Versalles. Franco toleraba na lexión alborotos cotidianos, prostituición nos cuartéis, mulleres, homens, meninos, proxenetas. Lexionarias, cantineiras, soldaduras acompañan a lexión nas súas exoes mesmo en Al-Oseimas, en Asturias, en outubro de 1934 e durante a Guerra contra a República, 1936-1939. Os exemplos concretos da metodoloxía de Franco nas tropas regulares e lexionarias. A duquesa de Vitoria recebe tributo da lexión, un cesto de rosas, en cuxo centro dúas cabezas de mouro cerceadas. En 1926, Primo de Rivera visitou Marrocos para ver horrorizado as cabezas espetadas nas baionetas de un batallón da lexión formado en espera de revista. En 1928, Franco é director da Academia Militar de Zaragoza. En abril de 1931, tentou esmagar con os seus cadetes a proclamación da República. En outubro de 1934, desde o seu gabinete no Ministerio da Guerra do ministro Diego Hidalgo, Franco dirixe pessoalmente a feroz represón de lexionarios regulares e bombardeamento da escuadra. Todas as atrocidades cometidas por Franco e as súas tropas en África repétense en Asturias contra mulleres, meninos combatentes e a población toda. Unha testemunha contaba aparecerem cadáveres con os xenitais na boca, rito profusamente emprega en África e que empregarán esas mesmas tropas máis os falangistas no seu avanço desde Sevilla para chegar a Madrid. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar unha peça instrumental intitulada Dor na Planície. Embora não seja hábito no ritual coimbrão das guitarradas e dos fatos tradicionais e das baladas, eu creio que é curial apresentar aqui o Otávio Sérgio, o filho dele, que já toca quase tanto como o pai, Lopes da Almeida e o Durval Moreirinhas. São velhos companheiros das andanças de Coimbra. continuamos con a vida e obra de Ernesto Guerra da Cal. Antes, entre 1 e 10 de maio de 1936, toda a escuadra realizou manobras en Canarias, onde Franco e Xavier Salas Larrazábal, chefe de Estado Maior da Armada, ultimaran o golpe. A escuadra transportaría tropas de África para exterminio e Xustiza Moura. Para o implementar, Franco chega a Sevilla en 6 de agosto e dirixe pessoalmente todas as brutalidades cometidas por estas columnas, cada unha integrada por unha bandeira da Lexión e un tabor de regulares, camiões, metralladoras, artillería e, sobre todo, a aviación fascista de Mussolini e a que, a través de Portugal, Hitler forneceu directamente a Franco. A violación sistemática de mulleres vermellas, o asesinato de prisioneiros, a mutilación de cadáveres, particularmente a castración, o emprego da baioneta para atrocidar ou degolar, tourear prisioneiros con a baioneta, o saqueo sistemático, tudo foi empregue para, pela vía do terror, vencer a heroica resistencia armada de millares de seres humanos que lutaban pela terra, a liberdade, a democracia, a revolución e o socialismo. Safra, 1000 persoas mortas en Almendralejo, onde Carlos Asensio Cabanillas incendeia enxofre con palla mollada para producir gases tóxicos contra milicianos refugiados na Torre da Igrexa da Purificación. O masacre no Circo Romano de Mérida, as matanzas da Praza de Touros de Badajoz e un ronsel xenoxida infinito que provocara un éxodo tan grande que esvaziara populaxoes inteiras. Na provincia de Toledo, o éxodo foi masivo para encher Madrid de persoas refugiadas a fuxir do terror franquista. En El Socialista, da cuarta feira, 2 de setembro de 1936, Prieto Nenni viaxa a Peguerinos para informar a Internacional Operaria Socialista. Os mouros teñen instinto de rasía, do saqueo, da violación e do roubo. Non foi instinto, foi o treinamento, a metodoloxía con que Franco modelou durante un cuarto de século, 1912-1936, esas forzas para o xenocidio. Un militar republicano escondido en Peguerinos durante a ocupación do tabor de regulares e outras forzas fascistas testemunha, saquean tudo. Unha rapariga que se refuxara nunha cova do Café do Povo. Máis de 20 mouros pasaran polo meu corpo. A experiencia de combate contra tropas desa configuración acrescentan a figura de Ernesto Guerra da Cal, das milixas populares galegas e de todas as persoas a combateren o xenocidio franquista. Ernesto Guerra da Cal, capitán do Exército Popular Republicano. En 6 de novembro de 1936, Largo Caballero traslada o goberno para Valencia. A Ernesto Guerra da Cal foi encomendado comandar un convoio que transportaba funcionariado desde Madrid para Valencia porque demostrou ser un responsável competente. Foi con ele Margarida Uselai e casaran en Valencia nunha multitudinaria boda de milicianos. Ascendido a capitán do Exército Popular Republicano, foi responsabilizado de diferentes tarefas delicadas, de entre elas investigar execuciones de non comunistas nas brigadas internacionais. O combate á quinta columna, as checas. Antes, escreve Enrique Uselai, ao deflagrar a guerra no verán de 1936, aproveitou a súa militancia comunista para tentar salvar persoas internadas nas checas da capital e axiña se filiou nas milixas populares galegas. Con o triunfo revolucionario en Madrid, cidade de 1 millón de habitantes, os aparellos coercitivos da República, exército, policía, xuixes, prisões, esboroaran. E houve que constituir sobre o proletariado e o povo armado das diferentes organizações que constituían a fronte popular todo o necesario para garantir o triunfo. Escrevíamos como Emilio González López relataba a atuación dos franco-atiradores pacos no momento mesmo da tomada do cuartel da montaña. Os combatentes da quinta columna expressão atribuída a Mola, que em 21 de xullo afirmou tomaría Madrid con 5 columnas. Uma avanzaba desde Toledo, a da Estrada da Extremadura, a da Serra e a de Sigüenza. Perguntado qual sería a quinta, respondeu que era a que combatía clandestina no interior de Madrid. Mola definiría con máis precisión a quinta columna como uma organización dos fascistas clandestina de combate contra a República. Garantir o triunfo republicano en Madrid significaba impedir o avanço das 4 columnas que o cercaban e a quinta emboscada no interior de Madrid, que, segundo estima SOES, podía integrar 8.000 pessoas. Carrillo deixou escrito que era tan perigosa como os bombardeamentos. Restan 7 minutos e queríamos empregar para comentar uns poucos de minutos para comentar o que dixemos no comezo do programa. África toda levántate, o símil que fixemos con Galiza toda levántate. Queremos acabar o programa apelando a Galiza toda levántate e manifestando o noso parecer da necesidade do combate unido da Galiza. Organizarmos a Galiza unida, como fixemos con a plataforma Cidadá Nunca Máis, e o combate da Galiza unida con Portugal, a Galiza Sul. Falábamos dos moinhos eólicos que ten invadida a Galiza. Falábamos de Altri, das minas a seu aberto. Tudo ten a súa causa no goberno da Xunta que axuda a devastar a Galiza. O noso parecer é que ese goberno de Rueda ten de ser derrocado pelo povo galego levantado. Despedímonos até o próximo programa da vida e obra de Ernesto Gradacal en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Rasancos, en 102.3 FM, con a canción número 4 do Seca Afonso, do álbum do Concerto do Coliseum, intitulada Balada de Outono. Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes caem, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixe meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar.